ondas é o mundo e seus prazeres. Te afogo no mar de cobiça, ganância e poderes. Se deslumbrou, o crime é louco, né? Te fez notório. Mas se esqueceu, nem trouxe flores para o seu velório. Aí, primo, hoje qual seria a sua maior riqueza? Vê seu moleque todo alegre e os plaquês sobre a mesa. Tenho certeza, não era o sonho do chefão divino. Vê seu amor ser desprezado pelo seu egoísmo. Não deu ouvido às pedras colocadas pela inveja. Porque tropeços virão pra mão que te pôs a pedra. Quem não quer sua cota, não é mesmo? Mas tem mano que exagera e chega ao teu extremo. Sua herança conquistada com ódio e dor é consumida pelos vermes que você criou. Se arrastou uma pá, fez os seus discípulos. Virou espelho pros meninos, mais um estímulo. Pra alguns você foi vilão, pra outros mocinho. Fez seu castelo, ainda sente um enorme vazio. Cê tá sentindo amargura, em meio a seu tesouro. É possível, o castelo é teu, mas do Senhor é o trono. Noite sem sono, a companhia é solidão. Então me diz, aonde está seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Não esconda a verdade, não me conte mentiras. Aonde está o seu coração, irmão? Onde está o seu coração? Por ouro ou prata, por eles você mata. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Sangrando em cárcere, privado, acorrentado. Dizima, maltratado no pecado. A avareza inquilina, se hospeda, adjega, a pureza desfigura. Rejeitada, despejada, ainda na fase prematura. É bom, é quanto dura, mas depois se congestiona. Os corre tudo em coma, no apetite das poltronas. Se apaixona, se fama pelas coisas mundanas. No risco do seu terno, mais cedo vira pijama. Diz que ama, como ama, que com isso é que vibra. Já cedo abandona os 10 matérias da tilibra, pôs de molho os conselhos que vem do berço. Agora vê se entende o porquê dos seus tropeços. Põe no cesto os frutos que ainda resta. Verás que suas terras só brotou o que não presta. Foi de testa, mas incerta, se afundava. Fez a casa predileta, o depósito da raiva sem que estava. Envenenado pelo mundo, só lado bom samaritano. Hoje respira pelos tubos dos distúrbios. Te deixa enlouquecido, a cada artigo consumido. Mais um bandido recém-nascido, enfurecido, agressivo. A fera se alimenta de forma violenta. Os tasmanas traz tormenta, vários tenta brilhar na escuridão. Então me diz, aonde está seu coração? Não esconda a verdade, não me conte mentiras. Aonde está o seu coração, irmão? Onde está o seu coração? A boca só fala do que o coração tá cheio. Fim justifica o meio errado, como o certo é feio. Tô no meio, mas eu ando é pelo certo. Pelos crentes, pelo Salvador e pelo Evangelho. Tô liberto. E a soberba não é comigo, pois amo meus inimigos e oro pelo que está comigo. Amigo, se for julgar, olhe os seus atos. Enquanto você julga, você também tá sendo julgado. É o meu espaço, então eu falo o que eu quero. Quer dinheiro, quer status, pega tudo e leva pro inferno. É o quinto naipe, nova carta para o jogo. Deus levanta e capacita e passa, usa como os loucos. Não como lobo, mas como ovelha reluzente. Manso como uma pomba, mais prudente como a serpente. Ninguém é bobo, pois as ruas está olhando. Você mente pra você, mas não mente pro Espírito Santo. É João, o evangelho é coisa séria. É resgate de valor de vida, é sara, cura e liberta. Mas tudo isso depende do sim ou não. A resposta é com você, onde está seu coração? Se tá no ouro e na prata, é coisa que ladrão rouba. Se tá nos carros de luxo, é sacrifício, é de tolo. Se tá no reino do céu, aí sim, esse é o papel. Aí tá o segredo pra morar no céu. Não me conte mentiras. Aonde está o seu coração, irmão? Onde está o seu coração? Por ouro ou prata, por eles você mata. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça e aquele que não ama o seu irmão não é de Deus, É, companheiro. Se você não é de Deus, você é de quem? Quer saber mais? Capítulo 3, versículo 18. Não amemos de língua e em palavras, mas amemos de obra e em verdade. Irmão, você pode mentir pra mim, mas você jamais vai poder mentir pra Deus. Você quer o quê? Quer fama? Quer dinheiro? Quer as mulheradas? Irmão, tá tudo aí pra você, mas não vem falar que é ministro do evangelho porque você não arruma nada. Aí, famosão, você quer o quê? Quer status? A palavra diz: ele não divide a glória dele com ninguém. Essa é a realidade. Deus abençoe. Jesus te ama. É amor, mas é justiça também.